bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma. Aqui quem fala é Matheus Des. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é a Carol. Aqui é o Thiago Viana. E esse é o nosso CCN Cast de número 14. Vamos falar hoje sobre os limites da adaptação. Então vamos lá, depois de muito conversar besteira e na verdade não conversar nada, porque a gente só tava apanhando pro Skype e depois falar sobre como é difícil se alimentar no Gama, a gente volta aí pra falar merda mais um mês, conversando sobre adaptações. Estamos aqui hoje só o time titular aí do CCN Cast, não temos mais convidados nenhum, porque ninguém quer mais gravar com a gente. Então a gente vai falar hoje sobre adaptações, né? Mas antes de tudo a gente vai reduzir aqui para explicar que a gente vai falar especificamente sobre adaptações cinematográficas. E se você, caro ouvinte, não sabe o que é uma adaptação cinematográfica, você veio ao lugar certo, porque agora a gente vai te explicar o que é uma adaptação cinematográfica. Foi tipo o Tiririca, né? O que é uma adaptação cinematográfica? A gente não sabe, mas se a gente descobrir, a gente te conta. É quase isso. Então, na verdade, não tem muito segredo, né? A gente tem os filmes originais, que são pensados para ser filmes desde o início, e tem as adaptações, né, que são obras paralelas. Pode ser um quadrinho, pode ser um jogo, pode ser um livro que a galera acha muito legal, acha que aquilo tem potencial e aí acaba transformando aquilo em uma obra cinematográfica, né? Mais ou menos, não? Sim? É isso aí, é basicamente isso. E aí, enquanto tava pensando na pauta, eu lembrei de um exemplo em comum. Queria ver se vocês têm outros exemplos, que é assim, porque é basicamente isso que o Thiago falou, né? Que os mais comuns são tipo livro, quadrinho, o jogo, etc. Mas às vezes rola umas palas assim meio diferente. E aí a gente tem uns exemplos meio comuns assim de adaptação, que é tipo de música pra filme, né? Que foi o caso aí, na verdade, de duas músicas da Legião Urbana, que é aquela música do Eduardo Mônica, e a outra é aquela Faroeste Caboclo, né? Uma virou um curta e a outra virou um longa foda pra caramba. Vocês assistiram? Sim. Eu só assisti o filme do Faroeste Caboclo. Nunca ouviu a música, né, Thiago? É, eu ouvi a música, sim. O filme dura menos que mas a música. Mas eu acho que isso... Cara, eu acho que isso deu certo justamente porque a música, ela é como se fosse mesmo uma pequena história, né? É, meio que com outras músicas isso não seria possível, dependendo, na verdade, né? Existem músicas também que são até CDs inteiros, que são uma história inteira, tipo os do Dream Theater. Mas é bem diferente. Não, né? Sei se é tão diferente assim, sabia? Porque tem muita música que conta uma historinha e que vira um clipe, e o clipe é a historinha que a música conta, que foi basicamente o que aconteceu com o Eduardo e Mônica, né? Apesar de ter sido divulgado como um curta, não deixa de ser um clipe da música. Uhum. Então aí a Carolina já jogou uma outra bomba de realidade aí, né? Que é a dos clipes. Então, os clipes são basicamente... A gente pode considerar os clipes como adaptações cinematográficas, então? Pô, na verdade, eu acho que não, sabia? Porque o clipe, ele não é sempre literalmente a transcrição da música pra uma adaptação cinematográfica. Ele nem sempre ele conta uma história. Às vezes ele é só uma... como é que eu posso dizer? Uma continuação da obra artística, ele, sabe? Às vezes a música conta uma coisa, o clipe conta outra. Ele não vai ter diálogos, né? Mas às vezes o clipe é totalmente away, às vezes é só uma festa. Então eu acho que o clipe tem uma identidade muito mais particular do que uma simples adaptação da música, sabe? Uhum. E então, eu acho que daí a gente pode até parar pra pensar assim no que é que funciona e o que é que não funciona na hora de adaptar uma coisa pro cinema, né? Não, mas antes eu queria saber uma coisa. Qual é a opinião pessoal de vocês sobre o porquê que as coisas são adaptadas pro cinema, sabe? Vocês conseguem pensar nisso? Assim, qual que é a necessidade de adaptar um livro pro cinema? Assim, na opinião pessoal de vocês. Dinheiro, talvez. Eu acho que é mais potencial, no caso, da história se tornar um bom filme. Eu acho que junta um pouco de tudo, assim, né? Tem uma coisa. Tem filmes que são adaptados de livros, que são filmes que fazem muito sucesso, e livros que a gente lê e são muito ruins. Então, eu acho que tem um pouco, não é só o dinheiro, sabe? Tem um pouco do que o Thiago falou mesmo, do potencial de ser um bom filme, porque muitas vezes um livro não é um bom livro, mas é uma boa história. Você tocou no ponto legal. O grande lance é esse, é você ter uma boa história, né? E talvez funcione em todas as mídias, em qualquer mídia, assim. Se ela é bem contada, eu acho que a mídia também, não importa muito. Até porque também, às vezes, o próprio escritor, ele tem essa ideia boa, né? Que, igual a Carol falou, mas ele não explora de alguma forma que o diretor de um filme, ou o roteirista, ele enxerga, né? Às vezes é questão também de interpretação, na verdade. Às vezes o roteirista tem uma interpretação diferente. Sim. E aí eu acho que a gente consegue entrar nessa questão, né? Do que funciona e o que não funciona na hora de adaptar pro cinema. Porque é basicamente isso, né? Que o Thiago falou. Porque o escritor, ele vai pensar que ele tá escrevendo pra um livro, né? Então ele pode imaginar várias coisas, né? Que a imaginação é o limite no livro. É, no quadro, acho que no quadrinho até é um pouco diferente já, assim, mas eu acho que no livro é mais, no quadrinho e nos jogos eu acho que é meio diferente, mas no livro a imaginação é o limite, né? Tem até um exemplo que eu... que discordam muito de você, viu? Ah, é? Como assim? No livro, eu vou dar aula agora, né? O limite não é a imaginação, isso seria no campo das artes, do visual e tal, mas no livro o limite é a linguagem. Então é diferente. Em que sentido? O sentido da língua mesmo, o que a língua dá conta e o que a língua não dá conta. É basicamente aquele lance que você tava me falando um dia desse sobre a Ilíada, era isso? Do Homero? O lance do azul e tal, de eles não terem uma palavra pro azul? Também, porque explicando o que foi que eu disse, o Homero, nas duas obras do Homero, a Ilíada e a Odisseia, não tem palavras pro azul. Eles nunca descrevem que o mar é azul, ou o céu é azul, ou o olho de alguém é azul. Não existe essa palavra, sabe? Quando eles descrevem, eles sempre falam que o céu tava branco, o mar tava cinza, mas nunca azul. Porque se você não tem uma palavra, você não vai ter como falar dessa coisa. E não só de exemplo concreto, assim, sabe? Claro que você pode imaginar uma árvore que seja cor-de-rosa e você pode escrever isso. Mas existem coisas que, mesmo que você imagine, você não vai ter como descrever, porque a sua língua não dá conta disso. Complexo isso, hein? Acho que eu entendi. Isso existe, sabe? É bem complexo mesmo. Que podcast adulto esse, amigos? Estão de parabéns todos. Muito acadêmico. Não, assim, mas assim, então... vendo na visão de um leigo, me parece que escrever um livro, obviamente, respeitando aí o que a nossa linguagem permite, me parece que escrever um livro, você tem um universo muito mais aberto do que a limitação que uma obra cinematográfica traz, entendeu? Tem até um exemplo que é esse filme, eu vou falar dele em todos os podcasts, só porque o Thiago odeia, que é o 2008 Céu no Espaço, né? O roteiro foi escrito junto com o livro. E aí tem os extras do livro, que o cara... Tem uma citação que eu acho que é muito foda, que é tipo, enquanto escrever um livro é tipo mergulhar num mar, assim, enfim, não sei o quê, escrever um roteiro é igual ficar se debatendo numa poça d'água. E é mais ou menos isso, assim, né? Porque o livro você pode imaginar, e você pode descrever que tem um cara que tá voando num dragão e passando por baixo de não sei o quê, porque o próprio 2000 é muito assim, né? Ele é muito loucura. E quando um roteirista vai, só pra voltar, né, pra fechar esse parêntese do que o Thiago Sepúlveda falou lá atrás, da diferença do escritor pro roteirista, é que o roteirista tem que pensar no que funciona, né, dentro de um filme, o que não funciona num livro, que funciona dentro de um filme, né? Então, por exemplo, o cara não vai escrever num roteiro, tipo, ah, daí ele ficou pensando por várias horas que talvez aquele não fosse o dia certo pra ele sair de casa, porque não tem como filmar o que ele tá pensando, né? Então, é engraçado pensar nisso, né? Daí a gente vai ter uma galera que até consegue escapar, tipo a Gillian Flynn, maluca, psicopata e da Carolina. E a própria J.K. Rowling agora também, a J.K. Rowling in The Deep, fizeram essa transição, assim, né? De escritoras que foram pra área do roteiro, assim, né? Desculpa te cortar, mas eu acho que são casos muito diferentes. Porque a Gillian Flynn, incrível, maravilhosa, ídola, ela escreveu o roteiro do livro que ela já tinha escrito, contando a mesma história. Já a J.K. Rowling, ela escreveu um roteiro contando uma história que pode ter acontecido, que ela imaginou que aconteceu, num livro que não tinha essa história dentro dele. Porque ela tava com muita saudade de fazer Harry Potter, né? Isso. Não, mas eu falo... Tá falando do Animais Fantásticos? Isso. Ah, tá. Não, porque vocês falaram de J.K., a primeira coisa que vem na cabeça é Harry Potter, né? É, mas... É que na real, Animais Fantásticos, Onde Habitam, não é um livro de história, né? Isso. Sim. Mas o que eu falo em relação a elas terem feito essa transição é que elas saíram de duas linguagens, fizeram a transição de duas linguagens muito diferentes. Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é você escrever um roteiro, né? Uhum. Sim, são técnicas diferentes, né? Se você sabe escrever um, não necessariamente você vai saber escrever o outro. Exatamente. Eu esqueci de falar uma coisa que eu queria ter falado. Que o Star Wars, por exemplo, ele foi um filme que ele foi escrito o roteiro e enquanto ele estava sendo produzido, alguém pegou o roteiro e adaptou para um livro. Ainda falando dos filmes que foram adaptados das músicas lá do Faroeste Caboclo, que o Matheus falou agora há pouco, o que vocês acham sobre adaptações de musicais? Por exemplo, aquele filme Mamma Mia, que tem as músicas do ABBA, né? Tem aquele também, eu não vou lembrar o nome do filme, mas... Across the Universe, dos Beatles. Isso, esse não, mesmo, dos Beatles. Porque mesmo que não seja uma adaptação da letra da música em si, eles acabam utilizando os álbuns, né, os CDs dessas bandas pra, sei lá, expressar as emoções que estão acontecendo no filme. Tem coisa de musical mesmo, né? Vocês acham que isso também é válido como adaptação? Eu não sei, eu acho que não, Thiago. Porque eles acabam criando um musical em cima das músicas, assim, né? Não é como se eles estivessem adaptando as músicas. Esse dos Beatles, eu não sei, porque eu não assisti, não, assim, mas o Mamma Mia... Ele é bem Mamma Mia. Inclusive, eu acho o Mamma Mia bem chato, eu vou deixar logo a bomba aqui. Caraca! Mas... Caramba, Matheus, você acabou de comprar a briga com toda a comunidade gay. Não... Mas assim, Mamma Mia é uma peça da Broadway que foi adaptada pro cinema. Olha que interessante. Eu acertei isso. É, e tem também essa categoria, né? Das peças que são adaptadas pro cinema e dos cinemas que são adaptados pras peças, né? Mas acho que aí já é um outro treta, né? Porque tem a linguagem do teatro também que é diferente do cinema e tal. Mas eu acho que nessa questão do... É como se ele tivesse criado um musical do zero, né? Usando as músicas só como momentos musicais. Tipo, eu não sei se eles chegam realmente a adaptar as músicas. Faz sentido? Sim. É, eu também acho. Faz sentido. Mas tem uma coisa, né? Como a gente comentou dos Beatles, do Across the Universe, que eu também não considero uma adaptação. Por outro lado, tem os filmes originais dos Beatles, que são adaptações dos álbuns deles. Olha aí, ó. Aí eu acho doido. Então, nesse caso, eu acho que seria uma adaptação, sim, que é a forma cinematográfica que eles arrumaram de aumentar o alcance da arte deles. É, se eu não me engano, tem o The Wall do Pink Floyd, tem uma parada assim também, né? Tem um filme? Tem um filme. Eu acho que é um pouco diferente, assim, essas dinâmicas com a do Mamma Mia, por exemplo. É, Beyoncé fez isso, né, gente? A Beyoncé fez o... Ah, é verdade, o Lemonade. É, ela transformou num filme. Aí agora o Matheus fala que também não gostou muito, e aí sim que todo mundo fez. Parece, que não é... Eu não sabia, não, né? Sei do que vocês estão falando. Aí vem uma pergunta, assim, ainda dentro dessa questão, né, dos tipos de adaptações, vocês acham que um remake é uma adaptação? Difícil. Aí vocês podem responder. Tipo assim, deixa eu pegar uns exemplos, assim. Robocop, por exemplo. Robocop do Padilha aí, que teve 2014, né? Tem um Robocop lá atrás, aí ele vai e faz um Robocop novo agora, por exemplo. Que os dois são filmes norte-americanos, só que um é da década de 80, o outro é recente. Isso que você tá falando seria o que tá rolando agora com a Disney? Por exemplo, né, que saiu agora o Mowgli, né? Eles meio que refizeram o Mowgli, só que todo em live action. E vão fazer isso também com alguns outros filmes, tipo o Rei Leão, Aladdin. Tarzan também, né, gente? Ou o Tarzan que vai sair agora não é da Disney? Pior que eu não sei. Mas vocês consideram que esses filmes, assim, são adaptações? ainda? Eu não sei. Eu acho que se você ver muito de cima, assim, muito, numa forma um pouco mais ampla, eu acho que é adaptação no sentido de estou pegando uma obra de 1980 e trazendo ela culturalmente e tecnicamente para os dias de hoje, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que é uma adaptação a partir do momento que você traz um pouco para a cultura atual, porque os filmes refletem muito, né, a cultura da época, e tecnicamente também, sabe? Você traz um pouco para os efeitos atuais. Então, de uma certa forma, você está adaptando, né? Você não deixa de estar adaptando uma obra antiga, apesar de que é a mesma essência, a mesma história e tal. Então, eu acho que nesse sentido entra como adaptação. Eu não consigo ver como adaptação. Eu enxergo como uma versão ou algo assim, mas adaptação, pra mim, sempre lembra que são mídias diferentes, que não é o caso de filmes, sabe? Uhum. Talvez esse caso dos filmes da Disney, que são animações e que vão passar pra live action, talvez a gente possa pensar nisso, mas eu não consigo ver o Robocop ou Carrie a Estranha como adaptações. Pra mim é uma versão diferente, porque é um diretor diferente. E quando é feito de uma cultura e é adaptado pra outra cultura, assim, por exemplo, teve o Old Boy, né, que é o coreano lá, Lozão, o fodão lá e tal, aí adaptaram pro filme norte-americano. Ou então Vanilla Sky, que pegaram um filme lá dos espanhóis lá, dos mexicanos, e transformaram num filme norte-americano. Vocês acham que aí configura como adaptação ou também não? Eu acho que a questão é mais a linguagem, a mídia mesmo que tá envolvendo, do que o público, sabe? Mas é uma visão muito leiga, sabe? Eu nunca pesquisei direito sobre isso. A outra tá gravando um podcast e assume que não pesquisou, né? Mas eu nunca me aprofundei nesse assunto. A minha visão é essa. Eu só consigo considerar adaptação quando é uma mídia pra outra. Não, na verdade eu acho que não. Eu discordo um pouco, porque eu acho que é a partir do momento que você pega uma obra e muda toda a tecnicalidade, todos os fatores técnicos que você utiliza totalmente diferentes, tipo, na década de 80 eu usava stop motion, agora eu tô usando computação 3D, na minha cabeça já é uma espécie de adaptação, entendeu? Eu acho que a adaptação não se limita só ao transmídia, se limita, não importa de onde vem e pra onde vai, mas se limita a fazer de novo, moldando diferente, moldando de uma forma diferente, entendeu? Mas é o que eu falei, né? De animação pra live action, que foi o que o Thiago tinha comentado. Que aí, talvez, eu entenda assim, sabe? O meu problema mesmo, que são os remakes, que são um filme com algumas pessoas, elas estão lá atuando, aí sai o filme. Aí, 10 anos depois, alguém vai, pega o filme, a mesma história, pega outros atores e colocam eles lá, sabe? Eu acho difícil enxergar isso como uma adaptação. Eu acho que essa treta dos remakes, inclusive eu acho que remake merece um podcast próprio, assim, né? Porque a treta é um pouco mais embaixo. Porque daí tem, por exemplo, é igual o Thiago falou, lá na década de 80, o que acontecia era uma coisa, né? E aí tinha um negócio da outra violência e tal, das drogas nas ruas. E aí na década em 2014, por exemplo, você tem lá outro Robocop que já tá preocupado com drone, né? Tá procurado com inteligência artificial, que é um outro esquema, assim, né? Mas então a gente tá meio dividido, assim. Eu acho que sim, eu e o Thiago Viana achamos que sim, e Thiago Sepúlveda e Carolina acham que não, assim, só pra gente entender. Sim. É agora exatamente. Bora fazer uma votação por Deus, pela família brasileira, pelo namorado. Pela minha família, eu voto não. Não é uma adaptação. Então, acho que depois dessa pergunta, acho que a gente pode partir para uma pergunta que é o buraco ainda mais embaixo, assim. Dentro daquela questão, né, do que funciona e o que não funciona na hora de adaptar, eu acho que a grande questão é, vocês acham que antes da gente pensar, né, no que é uma boa adaptação e o que é uma adaptação ruim, vocês acham que uma adaptação precisa ser fiel? Eu acho que a gente tem que definir primeiro o que é fiel. Eu sou contra quando a gente vai num filme, a gente chega lá no cinema e o filme são os atores falando os mesmos diálogos que estão no livro. Eu tô falando de livro porque é o que eu mais costumo acompanhar, sabe? Normalmente eu leio os livros e vou ver os filmes. Eu tenho essa mania, eu gosto muito de fazer isso. E me incomoda quando é exatamente igual. Mas me incomoda muito também quando eles não respeitam o universo que já está estabelecido dentro do livro, quando eles mudam algum ponto da história que é muito importante para a história geral. Então, é o universo que já tem os fãs, já está estabelecido ali, sabe? Mas eu não acho assim, que tem que ser exatamente igual. Entendi. Tipo, você acha que é uma cagada, por exemplo, colocar um anão para se apaixonar por uma elfa num universo em que anões não se dão bem com elfos? Uma coisa assim. Isso. É isso que eu acho. Uhum. É exatamente isso que eu acho. Então você acha que ele tem que ser fiel, mas depende, assim, né? Eu não acho que é exatamente esse o caso, porque se fosse bem feito o Hobbit, eu acho que as pessoas podiam se apaixonar. O problema é tudo mal feito, então eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar sobre isso mais pra frente. Mas é um pouco disso, sabe? Eu acho que tem que respeitar a obra. É a mesma coisa de pegar um Harry Potter e colocar o Draco Malfoy pra ele ser um menino muito bonzinho, na verdade, sabe? Porque ele não é. Então, eu acho que tem que ter limites. Sabe, tem um limite do que você pode fazer ou não. Então você tá dizendo que ele não precisa ser exatamente fiel, mas tem que, no mínimo, respeitar o universo que já foi criado. Exatamente isso. É, eu acho que a minha opinião é bem parecida, assim. Porque quando é muito fiel, como as mídias são muito diferentes, né, o cinema e o livro, quando é muito fiel, tem muita coisa no livro que não tem como transcrever pro cinema. Então, eu sinto que quando a obra é muito fiel, ela fica devendo muito, sabe? A gente tende a gostar menos, eu acho. Eu particularmente tendo a gostar menos quando ela é muito fiel, justamente porque ela não consegue passar tudo que o livro passa, eu acho. Eu gosto mais quando ela é, que nem a Carol falou, meio baseada, mas respeitando o universo, mas não com os diálogos e os momentos exatamente iguais. Que é o caso do Garoto Exemplar, né? Que a gente já comentou agora há pouco, que é, se você me conhece minimamente, você sabe que é um dos meus filmes preferidos e um dos meus livros preferidos. Então, eu vou falar muito disso. Mas Garota Exemplar, as duas obras têm muitas coisas em comum, até porque a roteirista é a própria autora, mas o final é diferente. Sim, e é um melhor que o outro, né? E o Thiago Sepúlveda, que tá caladinho aí no canto, o que você acha, Thiago? Na verdade, eu ia comentar também sobre isso, porque assim, eu concordo em parte com a opinião que a Carolina e o Thiago têm, com a diferença que, assim, mesmo que a adaptação mude drasticamente o universo, algum ponto do universo, se for para melhor, também eu não me importo nem um pouco. O exemplo que vocês deram do anão com a elfa, né? Não me incomodou no filme. Assim, eu nem desgostei, nem gostei. Não me ofendeu. Pelo contrário. Colocando assim de um jeito mais simples. Tem uma coisa que eu descobri que as pessoas se incomodam, algumas pessoas se incomodam. Eu queria saber de vocês se isso incomoda vocês, assim, que é quando vão fazer uma adaptação e mudam, por exemplo, não mudam o universo, mas mudam as personagens especificamente, assim, até mesmo numa questão, assim, de etnia, de sexo, tudo mais, que tem, por exemplo, sei lá, a gente pode pegar o próprio Quarteto Fantástico aí, novo, né, que ao invés do Johnny Storm, que é o Tosh Humana, ser um cara branquelinho, playboyzinho e tal, ele era um negão, fodão, assim, né, e tal. O que vocês acham, assim, ou então, por exemplo, no Sherlock, que ao invés do Watson ser um cara, ele é uma mina, né, que é a Lucilio e tal. O que vocês acham dessas coisas assim? Vocês acham que incomoda ou pra vocês é ok? Eu acho que incomoda só quem é muito machista, quem é muito racista, porque eu nunca vi ninguém, quando vai ver um filme e tem um personagem mulher e é transformado num homem, eu nunca vi ninguém reclamar. Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto muito delicado, que eu quero um podcast pra falar só sobre isso. É o lance que eu tava falando atrás de ser um pouco cultural, né? Hoje em dia que a gente quer a inclusão de negros e de mulheres e fazer com que isso seja cada vez mais visto, eu acho que não incomoda não. A não ser que o que há, ele seja um branco no quadrinho por algum fator muito específico, sabe? E aí eles trocam, não sei, eu não consigo ver um grande problema nisso não. Na verdade. Eu também não. Principalmente se a história estiver querendo contar alguma coisa meio que, assim, utilizando os personagens, mas meio que criando um universo próprio. Eu não veria problema. É o caso da Hermione também, né? A Hermione. Isso, eu só pensei na Hermione também. É, nos filmes. É a Emma Watson que interpreta ela, branca. E na peça não vai ser uma negra, que eu esqueci o nome dela. Então se alguém souber, pode me corrigir. Mas é uma negra. Muita gente reclamou. E no livro, nos 7 livros, nunca foi mencionado se ela era branca, se ela era negra, ou se ela era japonesa, sabe? Exatamente. Então, eu acho que assim, é mais do que... Ah, é porque o personagem tem que ser assim. Eu acho que é porque é um personagem que tá divergindo do que as pessoas aceitam, do que as pessoas querem ver. Eu acho que é uma questão de racismo e machismo de verdade. Então vocês acham que o personagem não precisa ser necessariamente do jeito que ele é escrito no livro? Assim, por exemplo, ele descreve lá o cara no livro, era um gordo, magrinho e tal. E aí no filme eles pegam um ator que não seja necessariamente um cara gordo e magrinho, assim. Vocês acham que é tranquilo? Eu acho que até o Wolverine, assim, né? Acho que o Thiago Sepúlveda pode falar mais, assim. Porque o Wolverine nos quadrinhos, ele é um cara cara parrudo, baixinho, assim, né? Meio esquisito. E aí no cinema ele é um galão foda, assim, né? Sim, é bem isso mesmo. Tem algum problema? Tu acha que nesse caso tem algum problema, assim? Eu acho que não, porque justamente a personalidade do Wolverine no filme é um pouco parecida com a do quadrinho. Então, independente dele ser alto, ser galã, ser diferente do quadrinho mesmo, não incomoda. Mas até falando assim, um pouco do quadrinho e também isso um pouco do que a Carol tava falando, não envolve adaptação cinematográfica, né? Mas, por exemplo, quando mexeram com o Lanterna Verde, mesmo que fosse pra um universo paralelo, que alteraram a opção sexual dele, né, pra homossexual, as pessoas se incomodaram. Qual Lanterna Verde? Então, assim, eu não vou lembrar qual era o nome dele, porque ele meio que eles retrouxeram um dos primeiros Lanternas Verdes e ele, assim, isso foi no início dos 952, na Terra 2 da DC. E assim, pessoas que nem conheciam esse Lanterna Verde reclamaram simplesmente por conta da opção sexual dele. Então acho que tem, além do gosto da pessoa, tem um pouquinho de outra coisa dentro disso, saca? Dessas reclamações. Vai um pouco além, não é só a pessoa se incomodar porque vai alterar o personagem em si, ou então a história. Vai um pouco, às vezes, né, não é todo caso, mas às vezes existem outros motivos que as pessoas não deixam claro. Tipo assim, não quero uma mulher porque eu sou machista mesmo, não quero que seja mulher, tem que colocar um cara. Tipo, eles não falam isso, né? Eles só falam, não pode ser mulher porque no livro é um cara e ponto. Falou do Lanterna Verde, teve um outro caso envolvendo o Lanterna Verde, mas eu não sou fã do Lanterna Verde, eu não posso dar muita certeza, mas eu sei que em algum quadrinho, em algum momento, fizeram Lanterna Verde que era muçulmano. Existiu isso? Pior que eu também não conheço. Mas era algum Lanterna Verde específico que transformaram em muçulmano ou só criaram um novo Lanterna que era muçulmano? Eu acho que criaram Lanterna Verde, pelo que eu li foi isso, criaram Lanterna Verde que era muçulmano. E aí as pessoas se incomodaram porque, abre aspas, ele devia lutar contra o crime, por que ele é um terrorista? Fecha aspas. Então, é muito de preconceito mesmo, porque eu tô falando sério, eu nunca vi ninguém reclamar quando é uma minoria, um personagem que faz parte de uma minoria, e ele é transformado pra maioria, sabe? Ele passa de ser alguma coisa, que ele era, não sei, e passa a ser um cara branco, cis e heterossexual e classe média e essas coisas todas. Isso é uma coisa que a gente não vê, entendeu? E a gente teve até recentemente dois casos. Um foi com aquela adaptação do Ghost in the Shell. No caso, eles escalaram a Scarlett Johansson pra fazer o papel principal, né? E é japonês, né? Isso, exato. E no caso, as pessoas questionaram por que, que não colocaram uma mulher asiática? É como se as pessoas pensassem que os asiáticos não sabem atuar, saca? E aí também teve aquele outro caso que foi o da... que também é recente, né? Do Doutor Estranho, a mestra do Doutor Estranho, que no quadrinho é um sábio, né? Um sábio chinês, ancião, que inclusive é o nome do personagem, né? Ancião. E no filme escalaram aquela mulher, né? Que eu não... Tilda Swinton, né? Isso. Eu acho que foi bem delicado esses dois pontos, porque por um lado, eu concordo que realmente deveriam manter, né, o fiel a história, mas por outro eu também, assim, não me incomodo que tenham colocado uma mulher pra fazer o papel de mestra do Doutor Estranho. Tipo assim, a gente nem viu ainda como é que ficou, como é que vai, se vai ficar uma bosta e tal. Talvez quem tá escutando no futuro comece a dar gargalhada agora, porque pode ter ficado realmente muito ruim, mas atualmente a gente nem sabe como é que ficou. Legal, então a gente pode passar pra aquela parte lá de dizer, né, de colocar as adaptações, né, que a gente acha boa e que a gente acha ruim, e o motivo, né, porque eu tava pensando aqui nesse negócio de fidelidade e aí eu tô lembrando que o Scott Pilgrim, por exemplo, Scott Pilgrim Contra o Mundo, é basicamente o quadrinho na tela de cinema, né, assim, eu acho muito bom, acho que é uma das melhores adaptações da minha vida, assim, então, vocês assistiram, né, Scott Pilgrim Contra o Mundo? Sim. E eu acho que esse é um exemplo de boa adaptação, assim, que acabou não mudando muita coisa, inclusive tem uns planos que são iguaizinhos ao quadrinho, né, também. E assim, não sei se é porque não mudou muita coisa, acho que não tem nem relevância pra essa história, só acho que eu gostei. Pior que assim, o que eu acho do Scott Pilgrim é que o quadrinho, ele é bem, bem escrito pra quadrinho, e o filme, ele é bem adaptado pra mídia cinematográfica. Então acaba que os dois ficaram perfeitinhos, assim, redondinhos no aspecto que eles foram criados, saca? Ah, aquela coisa que alguém falou lá atrás, que tipo, se for bem feito, tá valendo, né? Porque assim, no filme tem várias coisas que poderiam ter sido deixadas pra trás. Tipo, na parte da luta, aparecer o nome de um versus o nome do outro. É, aparecer, sei lá, nome de golpe, nego morrer e virar moeda. Tipo, sabe? São milhões de coisas que poderiam facilmente ter sido deixadas pra trás e o filme ser muito pé no chão. Mas como foi bem feito, ficou divertido, foi massa assistir, entendeu? Foi uma adaptação muito legal, muito boa. Mas assim, se tivesse sido uma merda mal feita, todo mundo ia reclamar pra caralho por ter sido tão fiel ao quadrinho. Eu acho que a questão do Scott Pilgrim é que ele sendo muito fiel, a proposta dele foi essa, entendeu? Então ele alcança o que ele queria, sabe? O proposto por ele foi ter planos parecidos e ter cenas que não se encaixam no mundo real. E aí, dentro disso, ficou certinho, porque é uma história muito divertida e que funcionava bem dentro da mídia do cinema também. Mas não é todo quadrinho que seria bem adaptado se fosse assim. Seria difícil pegar um quadrinho de super-herói, sei lá. Só consigo pensar no Guerra Civil, mas eu não posso falar sobre isso ainda. Segura, seu contrato não permite ainda. É difícil pegar um quadrinho do Batman, por exemplo, num cinema, e tem ali um plano que é igual ao do quadrinho, porque os filmes do Batman, atualmente, são filmes que se propõem a fazer um negócio mais real, que respeitam, tipo, a lei do corpo humano, então ele não pode fazer o que ele faz nos quadrinhos, mas... É, dentro disso que você tá falando, tem o Watchmen, né? Eu tenho que dizer isso, que... Isso, eu tava me sentindo pra falar desse filme, cara. É, eu tenho que dizer que eu tava conversando com um amigo meu esses dias, e ele me falou que, assim, são palavras dele, mas eu achei interessante. Ele falou que o maior problema de Watchmen pra ele é que o livro, o filme, é desnecessariamente igual ao quadrinho, e que tem coisa que no quadrinho faz... Não, gente, desculpa, eu não li o quadrinho, tá? Eu tô dizendo a opinião dele só porque eu achei engraçado. Ele falando. E cabe com o que a Carol tá comentando. Que no quadrinho, tem cenas que no quadrinho faz sentido e que no filme ficou jogado só pra ser igual ao quadrinho. Eu achei engraçada essa visão dele. E eu acho que entra mais ou menos com o que a Carol tá defendendo. Mas, Matheus e Thiago, aí, se vocês tiverem lido o quadrinho, é bom ouvir a opinião. É engraçado, eu tava me segurando pra falar de Watchmen, porque o Watchmen ele tem, acho que até hoje, assim, né? Ele tem essa mística que é do quadrinho, que é impossível de ser adaptado, né? Porque metade do quadrinho é a história mesmo, e a outra metade são os arquivos que tem dentro do quadrinho, né? Que são, assim, entrevistas fictícias dos personagens. Aí tem, sei lá, um projeto do Ozymandias de fazer não sei o quê. Aí tem a planta do negócio e tal. E, então, o Watchmen teve essa mística, né? Do quadrinho que era inadaptável, infilmável. E aí, dentro dessa história, tipo, ofereceram pro Spielberg pra dirigir. Aí ele falou, não dá pra filmar isso e tal. E aí chegou lá o visionário diretor Zack Snyder e fez, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. E é muito lindo isso, porque eu concordo, mas discordo com o seu amigo, Thiago. Porque eu acho que o grande problema do Zack Snyder com o Watchmen, acho que até com o próprio Superman, assim, é que ele não entende o que ele tá lendo, entendeu? Então, assim, tipo, o Watchmen é uma história, tipo, o cara sentou lá, o Alan Moore, e pensou, nossa, e se o super-heróis vivessem no mundo real, como é que seria? E aí ele coloca um cara, né, que é o Coruja, por exemplo, é um cara gordo, fora de forma e tal, e eles são vigilantes de verdade, né, tanto que tem aquela famosa frase de quem vigia os vigilantes, assim, que estampa os pôsteres do filme e tal. Tem essa história toda complexa de como seriam se os super-heróis vivessem realmente no mundo real, e o Zack Snyder vai lá e faz uma história sobre super-humanos vivendo num mundo fantástico, sabe? Então aquele filme é tudo menos Watchmen, assim. Eu ainda acho que é um filme muito divertido, é um guilty pleasure, assim, eu assisto de vez em quando. E assisto inclusive aquela versão estendida que faz menos sentido ainda, que tem lá a animação dos contos do Cargueiro Negro, que dentro da história é um quadrinho e faz sentido ser um quadrinho que o menino lê, mas não faz o menor sentido ser uma animação, porque ainda é um quadrinho que o menino tá lendo. Então, eu acho que o Watchmen, assim, tá no meu acho que, se eu fosse fazer um top 10 de pior piores adaptações do mundo, eu acho que o Watchmen estaria entre as primeiras pra mim. Mas é o que eu tô dizendo, eu ainda gosto, ainda acho legal assistir e tal, mas não é o Watchmen. Pra mim é outra coisa, assim. Ele se preocupa muito, porque o Zack Snyder, ele é um cara muito visual, assim, né? Eu acho que ele, sei lá, tem uns tretos dele, assim. E tem mesmo esse lance, assim, de ter umas coisas no que se você pausar, assim, nossa, esse aqui é exatamente esse quadrinho aqui, é muito lindo e tal, não sei o quê. Mas a história não faz o menor sentido, aquilo ali não é o Watchmen. E então, depois desse desabafo gigantesco, falem aí outros quadrinhos que vocês acham bom, bem adaptados e mal adaptados, pra gente chegar ali no final, que, já que a Carolina tá doida pra falar sobre Guerra Civil. Assim, o que eu iria falar, fazer meio que uma menção honrosa, era do azul é a cor mais quente, porque questão da diferença dele pro filme, tem também o que o Matheus falou agora há pouco sobre interpretar, né, o que o Zack Snyder entendeu errado o tem esse déficit aí, né, o Watchmen, e eu acho que aconteceu um pouco disso, né, nesse filme também, no Azul é a Cor Mais Quente, porque enquanto que o quadrinho ele fala muito sobre uma garota se descobrindo, meio que se aceitando, né, aceitando a opção sexual dela, o filme é só um aglomerado de cenas sobre um pseudo-romance que essa guria tem com uma outra, e meio que uma visão de um hétero sobre um relacionamento lésbico. Assim, não que o filme seja ruim, porque o filme é muito lindo, as cenas, né, no caso, são muito impactantes, mas eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, e o filme peca muito nisso, né, nessa questão de que eu acho que o diretor, ele enxergou de outra forma a história. Essa era a menção honrosa. Então, a sua cor mais quente, eu vou te confessar que não li o quadrinho, mas não curti muito o filme, não. Mas então, acho que a gente pode... A gente podia falar de Persepolis. Então, mete o cara, aí, na verdade. Tá, o Persepolis, é engraçado porque eu primeiro descobri esse quadrinho pelo filme. Eu assisti metade do filme e por algum motivo eu não continuei, mas eu tinha achado muito, muito intrigante, né, muito interessante. Aí depois de muito tempo eu fui e li o quadrinho e, caramba, o quadrinho, ele é a escritora do quadrinho, você vê que ela coloca muito de si no quadrinho, ela conta, é como se fosse meio que um diário, né, sobre a vida dela, e ao mesmo tempo ela expõe uma visão de um país, de uma época na vida dela, que acontecem muitas revoluções políticas e tal. E aí que o filme é uma das melhores adaptações que eu já vi. Ao mesmo tempo que ele consegue colocar coisas que acontecem no quadrinho que você nem consegue imaginar. Assim, eu gosto muito de lembrar de uma cena que a personagem, ela tá indo comprar um disco de uma banda de punk, né? E, assim, ela não gostava de usar aquela burca que as pessoas usam no Irã. O nome da burca não é burca, é véu. Burca é só aquela roupa que cobre tudo e tal. Só pra ser politicamente correto aqui. Tudo bem. Beleza. E, tipo, na hora que ela vai comprar esse disco, ela meio que é barrada por duas mulheres que, assim, é uma coisa muito da cultura deles, que são meio que como se fossem monitoras. Quando elas veem que essa personagem, ela não tá, essa menina, ela não tá usando o véu, elas vão chamar a atenção dela. E aí que no filme fizeram uma espécie de animação, transporam esse quadro de uma forma que eu nem imaginei, porque meio que elas sobem como se fossem cobras e tal, e é muito assustador e ao mesmo tempo intrigante. E assim, eu gosto muito da adaptação que fizeram pra esse quadrinho, muito mesmo. Acho que vale tanto você ler o quadrinho quanto ver o filme. São dois olhares da história que são muito legais. Duas experiências muito boas, né? Então acho que a gente pode passar aí agora para a parte dos livros, né? Para falar aí sobre adaptações que a gente gostou e que a gente não gostou dos livros para o cinema, né? O que vocês têm para colocar na mesa? Eu acho que a gente já podia começar de cara com O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? São duas adaptações. Eu queria saber de vocês se vocês gostaram, se vocês já leram. E são duas adaptações que, na minha opinião, uma é muito boa e a outra é bem ruim. E é o mesmo universo, né? O mesmo diretor. Uhum. Eu vi as duas sagas, as duas trilogias. Eu li os livros. Eu sou bem fã do Tolkien. E eu concordo com o Thiago. Também não achei o Hobbit bom. E eu gostei muito do Senhor dos Anéis. Foi o primeiro contato que eu tive com o Tolkien, inclusive. Eu era bem criancinha. Então, eu acho que, assim, o problema do Hobbit... Não sei se é isso que é pra falar, mas já vou falar o problema do Hobbit. Ele é um livro muito pequeno, né? Então, é uma história bem mais curta e bem mais infantil até. Foi decidido fazer 3 filmes sobre ele. Então eles criaram novas histórias pra colocar dentro da história original, o que por si só não seria um problema, mas eu acho que essas outras histórias, elas não foram tão bem construídas, não foram levadas do jeito que elas poderiam ter sido levadas, que é o caso do romance do anão e da elfa, que eu não vou dizer que não poderia acontecer, porque a gente teve a amizade entre elfo e anão no Senhor dos Anéis. Então pode ser que fosse possível acontecer algum dia de um anão se apaixonar por uma elfa. Mas eu acho que não foi bem construído, não foi bem explorado. Eles colocaram aquilo lá porque eles precisavam ter um romance e foi o que eles acharam que podia rolar, sabe? E me incomoda muito questão técnica, sabe? Eu não gosto da fotografia do Hobbit, me incomoda muito. Eu acho tremida, eu acho uns ângulos esquisitos. Tem umas partes que as coisas foram feitas pra serem tão reais que elas são mais reais que a realidade, sabe? Isso é terrível, né? Sim, então o Hobbit me incomoda muito, mas não só por extrapolar o livro, mas por não ser bem conduzido da forma que eu sempre vi que Senhor dos Anéis tinha sido. Que eles pegaram um livro, 3 livros muito longos, com muita descrição, com muita enrolação, eles conseguiram deixar uma história muito mais ágil, que funciona muito bem no cinema, que continuou sendo muito épica. E eu tô falando épica no sentido épico de verdade, não no sentido da internet. É uma história muito boa, que funciona muito bem nos filmes. E é muito louco, porque o que aconteceu no Senhor dos Anéis é justamente o contrário do Hobbit, né? Hobbit é um livro mais infantil, um livro mais leve, que eles transformaram em 3 histórias grandes. O Senhor dos Anéis é um livro muito denso, muito complexo, muito descritivo, que eles tiveram que fazer um resumo ali, catar as coisas mais importantes, e eles conseguiram fazer 3 filmes com um ritmo muito, muito interessante, assim. E uma outra coisa é que muito do Tolkien é descrição, né? O cara é profissional em descrever. Então, assim, tem, sei lá, tem vezes que você tem 30 páginas de descrição. eu posso estar exagerando ou não, tá? Acontece às vezes. Que em uma cena de 10 segundos no filme você resolve, sabe? Que isso também é muito louco, assim, se você parar pra pensar dentro de adaptações. Mas falando sério, aquela parte que o Frodo passa pelo pântano, aí ele vê que tem uma galera morta no pântano. Acho que é no segundo, se eu não me engano. Eu não tenho certeza agora, porque tem um bom tempo já, mas acontece essa cena. E ela, falando sério, são umas 10 páginas no pântano. E passa muito rápido no filme. E funciona muito bem no filme. É, eles conseguiram achar um ritmo, né? Que foi o que faltou no Hobbit, assim. Pra mim faltou o ritmo na história. Além de todos os problemas técnicos que você citou. Pois é, mas eu acho que o pior pra mim, de verdade, é a parte técnica e a parte, eles exploraram demais umas coisas que não ficaram bem construídas e eles deixaram de lado coisas que eram muito bacanas, sabe? Então eu não entendi o Hobbit, eu tenho essa, assim, não entendi porque que ele saiu daquele jeito, sabe? Não tem uma explicação possível pra isso, porque a equipe era uma equipe, era a equipe original, né? E eles contavam com bons atores, bons produtores, bons diretores de fotografia. E eu não sei porque aquilo aconteceu, sabe? É. Ninguém sabe, talvez, eu acho, tenha sido porque dividiram o filme em 3, né? Seja um motivo simples ou não, mas eu acho que teve muita ganância no meio, saca? Talvez até do próprio estúdio, de forçar eles a criarem 3 filmes. E com isso, assim, meio que eles terem que espremer até a última gota da história, né? A questão, pra mim, é que, assim, não foi só isso, sabe? Eles não só espremeram o livro até não restar mais nada aí. Eles deixaram coisas que eles podiam ter usado um pouco de lado pra eles colocarem novas histórias que não foram, sabe? Não davam em nada. Então, pra mim, ficou muito, muito difícil de entender mesmo por que aquilo aconteceu, sendo que eles tinham outras formas de fazerem as coisas acontecerem. Eu acho o Hobbit uma adaptação muito ruim, de verdade. E eu acho que o Hobbit, a trilogia, o Hobbit, é uma trilogia muito ruim, mesmo sem contar que é uma adaptação. Concordo. Na minha cabeça eu nem lembro mais como é que é o Hobbit, assim, mas eu acho que eu apaguei tudo em relação a esse filme, assim, na minha cabeça. Mas concordo. O que eu mais lembro desse filme é a cena, né? Aquelas quedas d'água, da galera toda no barril. E uma câmera muito bizarra. Nossa. Parecendo uma coisa meio fan-made, e eu fiquei totalmente assim, sem entender o que tava acontecendo naquela cena. Acho que quando falam o Hobbit, isso que vem na minha cabeça, na hora, essa cena que vem na minha cabeça. É uma bagunça que... Sabe que é engraçado? Que, assim, não dá pra explicar. A cena dos barris, ela é uma cena muito marcante no livro. Quando eu li o Hobbit, eu tinha uns 11 anos, a parte que eu mais gostei foi a parte dos barris. E eu conheço muita gente falando que a parte dos barris é uma parte muito marcante. E eu achei muito interessante que a gente foi ver o filme, quase todo mundo hoje em dia reclama da cena dos barris. E eu não sei se é porque muita gente tem esse sentimento, ou se... Não sei porque que essa cena especialmente é tão marcante, tanto no lado bom quanto no lado ruim. Pois aí que é uma coisa engraçada, porque eu não li o livro e pra mim o filme me remete a essa cena, saca? Isso que você falou agora me deixou meio pensativo até. Pois é uma cena que... É porque é uma cena muito boa no livro, é muito interessante de ver, tem uma imagem que o Tolkien pintou no Brasil, foi lançado com essa imagem, acho que todas as edições. Então é uma parte muito gostosa de ler, mesmo sendo um pouco sufocante, a gente sabe que os anões estão ali, eles podem se afogar, mas é uma parte boa de ler, sabe? No filme ficou muito ruim, e é engraçado como essa cena específica, ela ressalta, assim, qualquer aspecto curioso. Outra coisa que a gente pode comentar também sobre essa questão de adaptação de livro é o tanto que essas sagas que estão fazendo muito sucesso são adaptações de livros, principalmente de Young Adults, que eu sempre comento aqui, parece. Mas teve Harry Potter, que a gente já comentou nesse cast mesmo. A gente teve o Jogos Vorazes, que vendeu muito e que foi um fenômeno. A gente teve o Crepúsculo, que não é necessariamente um Young Adult, mas também é uma adaptação. A gente tem agora esse Divergente, não é o nome? Isso. Que é péssimo, né? Mas existe ele aí. Então, são muitas adaptações. Os livros do John Green, que o pessoal também faz fila no cinema pra assistir, parece. Então, é curioso. Tanto que a adaptação tá fazendo muito sucesso. E até em Oscar, né? A gente teve o Quarto de Jack. Foi um filme super premiado, que é uma adaptação. É verdade. E é engraçado que você ter falado sobre os Young Adults, né? Porque ultimamente tem saído tanto filme adaptando esses livros que eu fico até surpreso, porque eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, né? Do Maze Runner, do Cidade dos Ossos, que é que o Fabrício adora, né? Esse filme. As melhores adaptações. Tem também uma outra galera, eu não lembro nem o nome do filme, mas são tipo uns feiticeiros e que é engraçado porque alguns deles não emplacam, né? Acabam virando filmes de nicho. Tipo, só quem lê o livro, quem já era fã dos livros, que vira o público desses filmes. Mas eu tenho uma teoria pra isso. Acontece muito porque a maioria deles é muito fiel. Então você pega um livro que tem uma história bacana, e na hora de adaptar, eles fazem tão fiel que quem não lê o livro não consegue acompanhar, porque tem coisa que sempre vai ficar de fora. É, mas aí eu vou fazer um julgamento baseado em porra nenhuma aqui, tá? Que eu acho que algum desses autores e autoras já escrevem pensando na adaptação pro cinema. Já entram nessa hype de escrever sabendo que vai ser adaptado. Às vezes eles até vendem antes de terminar a série de livros, já tá vendido pro cinema. É, não, isso acontece muito. Isso aconteceu com Crepúsculo. O Crepúsculo foi vendido, eu acho que a autora tava no terceiro livro. Então, acontece muito mesmo. As pessoas hoje em dia, desde Harry Potter, elas estão escrevendo pensando em vender. Mas depende também, porque tem muito livro que surge aí e, na verdade, é fanfic, né? Inclusive, eu proponho até um podcast sobre isso. Fanfics que viram livros, que é o caso de Cidade do Ouro. Igual 50 Tons de Cinza também, né? 50 Tons de Cinza. Uma fanfic que virou um livro, foi vendido aí e fez muito sucesso, mas parece que flopou já, né? O cara já deu pra trás, já disse que não vai mais fazer, e aí... Tá aí esse mistério, vai ter ou não vai ter 50 Tons de Cinza 2? Mas o ponto não é 50 Tons de Cinza, né? O negócio é que eu acho que o problema mesmo de livros que acabam atingindo só o próprio nicho é porque eles são muito fiéis. Inclusive, eu acho que foi o que aconteceu com Harry Potter na metade da série, que quando você chegou ali no quarto livro, não era mais um filme, era um apanhado de imagens que estavam dentro do livro e que eles jogaram no cinema. Acho que é o quinto filme, que é A Ordem da Fênix, né? Eu acho que é o mais maluco, porque se você não tiver lido o livro, você não consegue entender, velho. Não faz sentido nenhum esse filme, cara. Caraca, ele é muito absurdo. Eu acho que eu já tinha lido, sim, com certeza. Quando eu vi o filme, eu fiquei, velho, quem tá acompanhando pelos filmes vai ficar perdido, porque não dá, é muito... Eles fizeram muita loucura. Eles fizeram o que a Carol falou mesmo, fizeram um apanhado de imagens do livro, que talvez aleatórias. Eu fui entender o filme depois que eu li o livro, assim, eu confesso pra vocês isso. Porque assim, o Cálice de Fogo, que é o quarto, ele é o primeiro que faz isso. Se vocês forem assistir, vocês vão ver. São várias imagens que não tem tanta ligação, mas você ainda consegue pegar uma história. O quinto, que é a Ordem da Fênix, ele é o mais bagunçado. Nada ali faz sentido. E aí, é muito esquisito, é muito difícil de assistir, mesmo depois de ter lido o livro e tal. A galera, eu reclamei bastante de assistir ele. Acho um filme difícil de você assistir, porque ele não tem história. Eles são várias imagens. É bem complexo. É aleatório mesmo, parece aleatório. Em compensação, o terceiro, na minha opinião, é o mais legal. O Prisioneiro de Azkaban é o que eu mais gosto. Eu gosto muito. Eu também acho, esse eu não li o livro. Eu li todos os livros, mas Eu também acho o terceiro muito bom, mas eu gosto dos dois últimos. É, os dois últimos são bons também. Não, mas calma aí, os dois últimos é o... O 7 e o 8, são do livro 7. Ah, tá. Relíquias da Morte. E o Enigma do Príncipe. Suado. O Enigma do Príncipe, ele foi nessa também de pegar imagens, ele também é um pouco perdido, um pouco desconectado, mas eles tentaram fazer um negócio diferente, ele foi bem adaptado até nessa questão de novos elementos, eles focaram muito na parte adolescente deles, tem muito romancezinho, é um pouco esquisito isso. Mas não é um ótimo filme, mas ele é melhor do que A Ordem da Fênix. Mas já que a gente já tá falando sobre o Harry Potter, eu acho que já tá na hora da gente passar aí pro próximo tópico. De filmes adaptados de jogos, né? Eu já vou jogar uma bomba aqui na mesa, de que eu nunca joguei pra valer um Silent Hill, porque eu sou muito cagão, mas eu acho que o filme é um puta filme. E aí, o que vocês têm pra dizer sobre isso? Eu já pois joguei, é, mas eu não vi, nunca porque vi eu sou muito cagona. Não, eu sou cagona, eu fiquei com medo do jogo, e aí eu não vi o filme, porque eu tava com medo. Ah, tá. O filme e o adaptado dos jogos é uma situação meio engraçada, porque o filme adapta ao mesmo tempo o primeiro e o segundo jogo, só que ao mesmo tempo não conta a história desses jogos. Ele meio que pega só as ideias, né, do jogo. Tudo aquilo que acontece, né, questão da sirene no mundo, que o mundo todo se altera, né, tem alguns personagens... dos jogos, só que ele não conta a história do jogo em si. E eu acho que é por isso que ele deu tão certo, porque jogo é uma coisa engraçada. Quando o filme tenta adaptar a história do jogo ao pé da letra, não dá certo. E já tentaram fazer isso com vários jogos. E assim, sempre fica uma coisa bizarra, que não agrada nem o fã e nem quem tá lá pra conhecer uma história nova, né? Acaba que videogame, os jogos, né, as adaptações, não todo, elas não, na maioria das vezes, não são muito boas. Tem casos, né, que são bem medianos os filmes, tipo Prince of Persia, Resident Evil, mas na maioria das vezes, nunca é acima do normal. E aí, eu acho que não tem muito o que falar, assim, sobre essas adaptações. Ah, eu vou te falar que o Silent Hill eu assisti, e eu achei muito bom, mas eu também não joguei os jogos, então eu não tenho como comparar. Mas eu lembro de um Final Fantasy que saiu uns bons anos atrás, que foi até pro cinema. Não, não foi bem o 7. O 7 é o Advent Shield, né, não foi esse. Foi um que foi pro cinema, que tinha efeito super revolucionários, todo mundo tava esperando, e quando a galera foi assistir, foi uma bela bosta, assim. Não tava história de jogo nenhum, era uma loucura foda, e foi bem explicado. Aquele daquela mulher? Exatamente. Eu vi esse. Exatamente. Mas eu gostei. Quem jogou, eu nunca joguei nem Final Fantasy, mas eu gostei muito dos filmes, eu vi esse. E eu vi o 7, que tem aquela... É, o do 7 eu gosto também, mas o do 7 é tipo uma animação, né? Eu acho que é um pouco tipo, menos... mesmo. Eles têm carinha de anime e tal. Esse não tem tanto. É, esse é uma computação gráfica 3D meio bizarra, assim. É, mas eu gostei, eu achei ele bom, mas não sei, eu era criança quando eu vi, tipo, 13 anos. Então, eu lembro que a hype dele foi gigante, e quando assisti eu só vi nego reclamando, não lembro de ninguém gostado daquela... Mesmo. Mas então acho que a gente pode ir pro que interessa agora, que a gente tá se segurando pra não falar desde o começo do episódio. Acho que a gente pode passar aqui pra última parte do nosso podcast pra falar assim sobre algumas coisas que a gente gostaria de ver no cinema e algumas coisas que a gente acha que não rola definitivamente, que ficaria meio chateado se fossem pro cinema, assim. Vocês têm algum exemplo aí na mão? Pô, na mão agora, a única coisa que eu consigo pensar é no Assassin's Creed. Eu sempre gostei dos jogos, né? Tipo, assim, apesar de que hoje em dia eu não jogo mais, porque eles lançam um por mês e eu não consigo mais acompanhar. Mas desde o início eu achava bem legal. E eles vão fazer o filme agora, e eu sempre quis ver um filme. Assim, eu tenho medo, vou dizer que eu tenho medo. Mas eu queria muito que desse certo Assassin's Creed, porque eu acho o universo bem rico. O visual é fantástico, e eu sempre sou ladino e assassino no RPG, então eu quero muito ver isso funcionando. Ó, pelo que eu vi de imagem aí, as roupas estão parecendo as roupas do pessoal lá dos 10 mandamentos da Record, então... Sim, é por isso que eu tô com medo. Vamos torcer pros efeitos especiais, né, de dar uma melhoradinha. Mas eu também sempre achei, eu pensei igual o Thiago, né, principalmente porque Assassin's Creed, ele tem, o mais forte nele são as histórias, né, dos jogos, e também porque ele, inclusive, aproveita pra contar histórias da história. É muita história. E eu tô muito, muito ansioso por esse filme. Tô torcendo muito. Ele e aquele outro também que vai sair, do World of Warcraft, que, assim, eu nunca li a lore do jogo, mas eu sei que ela é bem profunda. É nível Senhor dos Anéis, assim, de enredo. Ela é muito absurda. Eu nunca tive interesse por isso. Eu sempre achava que era meio zoado, sabe? Tipo, eu não vou falar que senão vou ofender certas pessoas. Mas eu achava que era meio zoado, sabe? Eu tava vendo no cinema esse final de semana. Passou o trailer e eu fiquei com muita vontade de assistir. Que inclusive me lembrou Eragon. que é um livro maravilhoso, que tem só uns trechinhos que falam dos orcs, mas é um livro muito bom. São 4 volumes muito bons, o filme é muito bosta. E aí eu vi os orcs e, tipo, umas coisas que eles comentaram. Eu achei que lembrou muito certas coisas que foram comentadas no Eragon. E eu fiquei com muita vontade de assistir. Então eu tô animada pra esse. E tem alguma coisa assim que vocês têm em mente que vocês acham que vai dar merda se alguém tentar adaptar um dia? Na minha opinião, não. Eu acho que é meio hipster você pensar que, ah, eu quero que esse livro seja só um livro pra sempre, porque, não sei. Não sei, eu acho que se for bem feito... É, acho que qualquer coisa pode ser adaptada. Não tenho muito preconceito com isso, não. Então tá bom. E você, Brandão? É você, Matheus. Tu botou esse daí aí, é porque tu tem. Cara, é engraçado porque eu tava lembrando um dia desses, Thiago Viana. Não, vou contar pra vocês todos, né? Porque tá todo mundo na mesa. Eu lembro quando a gente foi assistir o Capitão América Soldado Invernal. E aí tava eu, o Thiago Viana e o André, que é um amigo nosso, né? Daí a gente saiu pensando assim, né? Nossa, tem algumas coisas nesse filme aí que tem cara de guerra civil, né? Não sei o quê. E não sei o quê. Nossa, como ia ser legal se tivesse guerra civil no cinema. Ah, não, mas é impossível ter guerra civil no cinema, porque tal personagem tá onde? Tal personagem tá na Sony, não sei o quê. Ó, foi pra Record. E é engraçado pensar nisso, né? Porque hoje em dia a gente... hoje a gente tá gravando dia 1 do 5 e nesse final de semana é o final de semana de abertura de Guerra Civil, né? Porque naquela época não tinha saído o calendário ainda de... Nossa, vários filmes de herói até 2020. Eu já posso falar sobre? Então, eu acho que podemos abrir o Portão dos Infernos pra falar sobre Capitão América 3 Guerra Civil. E aí, o que vocês acham? Eu gostei, eu queria falar isso, eu gostei muito, eu achei muito bom. Eu também gostei bastante. Eu achei uma muito bacana. Não foi fiel, né? Não foi nada fiel, mas então, foi eu muito acho boa. Sim. Que é como eu falei lá no texto, o Thiago ficou me zoando ali no início do cast, mas é como eu falei no texto, eu acho que mais com adaptação ou menos, não sei, o Guerra Civil ele é como se fosse uma inspiração. Eu acho que ele é inspirado nos quadrinhos. Assim como a maior parte do universo da Marvel. Justamente porque eu acho que o Guerra Civil, diferente de adaptação, eu acho que ele é uma inspiração, entendeu? Eu acho que todo o universo da Marvel que eles vieram montando desde 8 anos pra cá, como eu falei no cast passado, de gêneros, o link vai estar no post pra você ouvir, que a Marvel veio experimentando, né? Veio fazendo histórias novas, fazendo histórias baseadas nos quadrinhos, e aí eu acho que ela chegou num modelo que funciona, que é se inspirar nos quadrinhos, mas respeitar o que ela já montou. Então, é óbvio, não dava pra fazer uma guerra civil igual dos quadrinhos no cinema. Não, realmente não dava. A não ser que você tenha todos os direitos do mundo, todo o dinheiro do mundo e 52 filmes antes. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi uma... Não sei se a gente pode chamar de adaptação, mas eu acho que foi uma inspiração muito boa, muito bacana, e eu me diverti bastante no filme. A única coisa, assim, que eu queria, que eu sabia que era impossível de acontecer... Duas coisas, né? Uma é impossível e uma não. Que o Quarteto Fantástico eu acho muito importante pra Guerra Civil. E é uma pena que a Marvel não pôde usar o Quarteto Fantástico. Vamos fazer um minuto de silêncio pelo Quarteto Fantástico. Que continua sofrendo filme após filme na mão da Fox. Quarteto Fantástico é difícil. Muito dó, né? Vamos torcer pra Fox só devolver, né? De boa vontade. Falar, não tá dando certo. Pega, vai. Leva, sério. Vai que a Fox finalmente percebe que eles estão saindo no prejuízo com o Quarteto Fantástico. Porque tá muito ruim, sabe? E eu gosto do Quarteto Fantástico. Eu gosto, inclusive, dos filmes que são muito ruins. E aí é complicado isso, mas... É muito ruim, o Quarteto Fantástico podia ser muito bom. Eu queria muito que, se os donos da Fox estiverem ouvindo a gente, atendam o meu apelo, sabe? Faz e que nem a Sony, coisa, né? Deixa a Marvel poder ajudar. É essa a solução, podiam fazer isso. E é uma pena também, na Guerra Civil, não ter o Demolidor, que podia ter sido usado, né? É verdade, isso aí foi besteira, hein? Podia ter aparecido pelo menos uns flashes, assim. Eu acho que podia mesmo ter aparecido pelo menos uma ceninha deles, assim, né? Tipo, Demolidor, Luke Cage e tal. Porque eu acho que o Demolidor... Tava mais fácil com Homem-Aranha, né, velho? Eles conseguiram Homem-Aranha. Sim. E deixaram a galera do seriado de lado, que ia ser foda se aparecesse. E o Demolidor faria tanto quanto uma Viúva Negra, um Gavião Arqueiro da vida ali, né, também. Uhum. Pois é, ainda mais agora que o Demolidor tá mais fortinho, né? Não é só um carinha que tá descobrindo, que tá... usando uma meia na cabeça, ele tem até uniforme já. Então, eu acho que foi verdade, uma mancada da Marvel, não entendi. Porra, mas... Eu não acho feio, sabia? Eu gosto do uniforme do Demolidor. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, assim, ainda acho muito feio, velho. Deus me livre. É Ele é cabeçudo. Eu vou confessar pra vocês que aquela cena... É verdade, velho. O bicho é muito esquisito. Não, eu vou confessar pra vocês que aquela cena do aeroporto não me incomodou, assim. Eu achei que eu ia achar ruim, que... Achei que ia me incomodar ter poucos personagens e tal. Tá mais pra Capitão América briga de bar, assim, do que uma guerra civil. Mas acho que ela funcionou bem, assim, sabe? Não ter tantos personagens. Tanto que alguns personagens, inclusive, sumiram no meio da batalha. Tipo Visão, né? Que vocês podem ler mais sobre isso no post do Thiago sobre Guerra Civil, que tá lá no blog, o link tá aí. E assim, não me incomodou o fato de ter poucos heróis, assim. Me incomodaram várias outras coisas, né? Mas acho que isso não é o caso. Como adaptação, que é o que a gente tá falando aqui, eu acho que foi bem tranquilo. É bem isso que o Thiago falou, assim, de ser mais... De ter aquela diferença, assim, de inspirado e baseado, né? E daí, só me incomodou aquela trama... Se faltou mais spoiler mesmo, porque é tão foda-se essa parte... Que ninguém vai nem se importar. Só me incomodou um pouco aquela trama lá com o Barão Zemo, que não tem nada a ver com nada e não tem sentido nenhum e é totalmente dispensável. Pra mim só serviu pra deixar o pior. Sim. Inclusive, no final. Pega leve no spoiler. Não vou falar essa parte, não. Agora ninguém me está ouvindo, gente. As pessoas já desligaram tudo, já estão chorando, já estão na internet. Ah, o CCN quer te dar spoiler. Já era. Cadê o Thiago aí do Rei dos Quadrinhos? Não vai comentar nada? Eu também gostei bastante do filme. Não me incomodei com essa questão da adaptação. Até porque eu também já tava assim, meio que ciente que não seria igual ao quadrinho. Acho que eu seria muito idiota se eu fosse assistir o filme esperando que tivesse uma cena idêntica, uma batalha idêntica. Opa, do quadrinho, tá. Né? É porque tem um plano lá que é igualzinho a capa. Cortou, né? Pra mais alguém? Ah, sim. Porque impossível, né? Não tinha todos os personagens. Eu acho que aquela cena do aeroporto meio que salva o filme, porque ela foi muito foda. E seria isso, sim. De resto, também, igual a Matassalo, a gente até conversou muito sobre o filme já. Eu tive muitos problemas no filme. Problemas, assim, que pra mim são completamente relevantes, mas que em um outro filme que teve recentemente foi motivo de virar o pior filme do ano, né? Mas, Thiago, quero te fazer uma pergunta agora de adaptação de personagem. Como que é o Visão nos quadrinhos, cara? Que eu nunca li tanto sobre ele. Como que ele é nos quadrinhos? Ele é daquele jeito mesmo, assim, que ele ficou pra mim, com um pouco de cara de... Não sei. É porque no início do filme, eu não li nunca nada muito sobre ele, mas no Guerra de Ultron, ele me pareceu um personagem super sábio, super foda, a Joia do Infinito e o caralho. E no filme ele parece um C-3PO que tá ganhando sentimentos e que é overpower, mas tem que ser deixado de lado porque o roteiro não suporta. Eu não sei. Não... Mas como que ele é nos quadrinhos? Como que funciona a adaptação dele? Então, eu também li pouca coisa dele. O que eu li foi muito do que aparece ele interagindo com a Wanda, né? A Feiticeira Escarlate. E eu acho que ele é um pouco aquilo ali, sim, cara. Até porque não tem muito quadrinho, geralmente não vai muito... Se não for um quadrinho solo, no caso, né? Se você não pegar pra ler um quadrinho do personagem em si, você não vai ter muito... profundidade. O que entender do personagem, né? Eu não sei, eu gosto do Visão, desse Visão. Mesmo ele sendo meio pateta, né? Igual ali no filme, mas eu gosto dele. Eu acho que falta muito ali a questão deles aproveitarem ele mesmo, né? A batalha, de novo falando, né, o que vocês falaram agora há pouco, que você até colocou no texto também, que ele sumiu na batalha lá do aeroporto. O que ele fez falta, a Feiticeira Escarlate deu um show. Eu senti que eles não souberam muito o que fazer, assim, com ele. Aí, vamos dar menos tempo de tela que a gente resolve esse problema. Foi esse o saldo final? Todo mundo gostou? Todo mundo aplaudiu no final do filme? Na minha sala o pessoal aplaudiu, hein? Eu achei que isso só acontecia na pré-estreia, cara. Caralho. Na minha também, hein? Na pré foi a minha foi muito de boa, velho. Caralho. A galera tava contida aí e recatada. Porra. Recatada e pular na minha pré-estreia. Na hora que, antes do filme começar, já tinha um grupo de adolescentes, eu não vou nem ofender eles, porque eu já chamei de adolescentes, atrás da gente, assim. E daí, na hora que foi começar o filme, uma das garotas que tava no meio gritou, ai, Capitão América morre, hein? E aí eu pensei, queria que fosse eu. podemos encerrar aí mais um episódio da segunda temporada de CCNcast com a conclusão genial de que a adaptação boa depende de como é feita. É, eu acho que é bem isso mesmo, né? Assim como tudo na vida, a resposta certa é depende, né? Não mesmo porque nem sempre, né? Não porque nem sempre, exatamente. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você não tenha se desapontado com essa nossa conclusão. A gente trabalhou muito pra chegar nela. Esse foi o episódio número 14 do CCNcast, contando aí também como quinto episódio da nossa segunda temporada de 10 episódios, então a gente já chegou na metade. Se você tá achando bom, curte aí, compartilha com seus amigos. Se você não tá achando bom, obrigado por ouvir até o final, já significa muita coisa. É isso aí, a gente... Né? Deixa aí nos comentários, pode... questões boas, ruins que você fala, que aí a galera, quem sabe se a galera começar a comentar, a gente não volta com um quadro de e-mails, né? Que morreu. É verdade, morreu e não deixou nada pra ninguém. É, você não precisa comentar necessariamente pelos comentários do blog, você pode comentar, por exemplo, marcando a gente lá no @ccncast, no Twitter, a gente tá recebendo uns comentários de vez em quando por lá, e ou então ir lá na nossa página no Facebook, dar um like lá no facebook.com/ccncast e pode comentar lá, vocês são uns bosta, vocês são muito legais, não sei o que, eu concordo com a Carolina, eu concordo com o Thiago Sepúlveda, eu não concordo com o Thiago Viana, nunca, jamais, e sei lá, Matheus é um bosta, pode falar qualquer coisa aí que a gente tá de coração aberto pra quase tudo, vai depender também. Pode encontrar a gente no Instagram também, que a gente não sabe muito bem o que fazer com essa rede social, parece que temos medo de fotos, mas um dia vai funcionar, a gente vai descobrir pra que vai servir o nosso Instagram, e você pode seguir a gente lá e falar pra gente o que, que você quer ver, o que, que você acha que a gente tem que postar pra vocês. Ou se é só fotos das nossas carinhas lindas, vocês podem pedir isso também. Exatamente. Que o endereço, o... Qual é o nosso Instagram, gente? CCNcast, @CCNcast. Sigam a gente lá, que vocês podem pedir selfies, pode pedir nudes, não, mas pode pedir selfies. É, qualquer dia a gente pode postar do jeito que cada um tá gravando, né? Pra pessoa... É, olha aí, ó. Assim, não pode. Ele tá sentado na mesa, ele tá tipo pelado de perna pra cima. É, não pode porque eu gravo geralmente sem roupa, então... Ia ser esquisito. Mas... Então, é essa imagem mental que a gente vai ter agora, depois dessa gravação, né? Durmo com esse barulho aí, ó. Então é isso, obrigado aí pela essas 3 horas de companhia, tanto aos amigos que gravaram quanto aos amigos que ouviram. Tenham uma boa noite, uma boa vida. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Se tudo der certo, mês que vem a gente se vê.